sementes pra frutificar. Acredite em si mesmo, não faça escolha esmo. Pra lutar, pra vencer é com você, não tem segredo. Irmão, não tenha medo, se liberte da prisão. Não há que prende o corpo, mas mente e coração. Não caia na ilusão, naquilo que não faz sentido. Nem que erre duas vezes, recomece do início. O que vale é o sacrifício, sua meta, sua coragem. Todo aprendizado estará na sua bagagem. Embarque na viagem, mas naquela que tem volta. Pois o preço da passagem é sua vida, viva ou morta. A paz ainda é um sonho nesse mundo de justiça. Sem labor não há vitória, sem luta não há conquista. Sem suor não há valor, sem dor não há lição. Sem clamor não há justiça, sem amor não há perdão. Então pegue a minha mão, é o que eu posso te ofertar. Meu gesto é de coração, meu rap é pra te resgatar. Evolua em minha vida antes que a vida me leve. A luz que vou seguir é a vontade que me rege. Segui, não vou viver por muito tempo, mas eu vou deixar por onde passar boas sementes pra frutificar. Aê, que o rap possa levar a mensagem por todos os lugares que passar, para que no futuro próximo suas sementes frutifiquem sabedoria e evolução. Evoluindo eu vou plantando as boas novas por dentro. A semente semeada faz da luz alimento que vem de dentro. Raízes que vão brotar, a palavra é o alimento que faz disseminar. Eu quero me expressar, pelo evangelho pregar. Semeando testemunho, a semente vai brotar. Com atitude falar, sem medo de conquistar. Olha pra cima, sente o clima, Cristo vai te salvar. Cada palavra que eu planto, guarda no coração. Regando a vida pelo canto que traz a libertação. Seja árvore plantada na beira do ribeiro. Fertilidade, humildade, eu te desejo, parceiro. É mais que isso, boa vitória contém. É a passagem só de ida pra Nova Jerusalém. Pra Nova Jerusalém. Evoluo em minha vida antes que a vida me leve. A luz que vou seguir é a vontade que me rege. Mas eu vou deixar por onde passar boas sementes pra frutificar. Pra frutificar. Pra frutificar.